estou aqui e nunca vou te abandonar. Se você telefonar, tô pronto pra te escutar. Pode me procurar se precisar desabafar. Posso até te encontrar pra gente conversar. Meu coração entrou em prantos quando eu te perdi, mas a paixão não é eterna, só agora eu vi. Me dê a mão, ainda resta uma amizade. O nosso amor é só saudade, o fim da nossa ilusão. Já sofri, já chorei, me perdi, me encontrei. Quis mudar o destino da gente. Já sofri, já chorei, mas eu me libertei. Tô pronto pra te escutar. Pode me procurar se precisar desabafar. Posso até te encontrar pra gente conversar. Meu coração entrou em prantos quando eu te perdi, mas a paixão não é eterna, só agora eu vi. Uma amizade, o nosso amor é só saudade, o fim da nossa ilusão.